Apaguei a luz. Apaguei a luz. É a hora do apagão. Uala! Vai! Apaga tudo. Apaga tudo, tudo, tudo. E acenda a lanterna então. Vai, vai, apaga tudo. Apaga tudo.